daqueles padecimentos acerbos por que passou, Jó demonstrara um quadro tipicamente melancólico. O rei Saul, nas noites sombrias de sua tristeza, socorrendo-se de Davi, que lhe cantava para alegrar o espírito. Jó, Saul, Sócrates, Platão, Arjuna. Nós vamos ver que a melancolia, a depressão, foi característica de muitos homens extraordinários. Então nós vamos dizer aqui hoje para vocês que a depressão é um mal, sim. Mas Deus só permite o mal porque sabe que dele nascerá um bem maior. E, portanto, se nós pudermos descobrir o que a depressão está querendo nos ensinar, nós poderemos dar um gigantesco salto na nossa evolução espiritual. E mesmo depressivos, poderemos dar um grande contributo à humanidade, como esses homens deram essa contribuição. Nós vamos ver grandes gênios da humanidade que eram depressivos. Ludwig van Beethoven, o grande compositor, dizem que a partir da Sexta Sinfonia, de nome Pastoral, ele ficou acometido por uma surdez gradativa, e dizem também que por nutrir amores impossíveis, Beethoven desenvolveu uma profunda depressão. Mas mesmo depressivo, mesmo surdo, ele teve condição de escrever a Nona Sinfonia, Ode à Alegria, um grande patrimônio da humanidade, talvez incomparável, se nós considerarmos as condições onde ele se encontrava. Michelangelo, o grande gênio da pintura e da escultura, dizem seus biógrafos, tinha uma personalidade também melancólica. William Shakespeare, o maior dramaturgo de toda a história, pelos seus personagens, Hamlet e Lady Macbeth, demonstrava ser também um depressivo. Leon Tolstói, o russo, que tinha um QI de 190, que aprendeu Esperanto em 2 horas tão somente, dizem também que era depressivo. Abraham Lincoln, um dos mais extraordinários presidentes dos Estados Unidos da América, era um típico depressivo bipolar. Aquele que oscila entre as fases de depressão e de euforia, de mania, e nos deu um grande contributo. Virginia Woolf, a grande literata, Edgar Allan Poe e muitos poetas intelectuais foram depressivos. E mesmo assim deixaram um grande patrimônio para nós. Alberto Santos Dumont, o brasileiro que junto com os irmãos Wright, num fenômeno que Carl Gustav Jung chamaria de sincronicidade, um dos inventores do avião, dizem também que era depressivo. E quando soube que a sua invenção, o avião, estava sendo utilizado na Primeira Guerra Mundial, a ceifar milhares de vidas, tomado de muita tristeza, pega uma gravata e tira a sua própria vida. Então nós vamos ver a depressão muito presente hoje e ontem. E muitas pessoas depressivas hoje também. Então depressão é tristeza? Não, depressão não é tristeza. A tristeza é algo perfeitamente natural. Nós estarmos desempregados, temos um ente querido que retorna ao mundo maior, deixando-nos com saudade, enfrentar uma doença grave, isso é perfeitamente natural. Tristeza é natural e saudável até. A depressão é somente quando aquela tristeza é muito profunda, muito grave, e a pessoa não consegue se restabelecer por si mesma. Aliás, até alguns psiquiatras, muito apressadamente, antes de verificar quais as causas daquele estado de tristeza da pessoa, já passam automaticamente o antidepressivo. E esquecem que algumas doenças apresentam sintomas muito parecidos com o da depressão, sem serem depressão. A anemia profunda, a falta de ferro, provoca um quadro de sintomas muito parecidos com o da depressão. Falta da vitamina B12, hipovitaminose B12, também do mesmo modo. Os hormônios T3 e T4 da tireoide, quando estão desbalanceados, podem gerar um quadro muito semelhante ao da depressão. Então, o médico consciente deve, antes de passar o depressivo, ou simultaneamente, verificar se há outras causas para a depressão. Então, nós vamos ver que a depressão ela pode ter 4 causas, 4 grandes grupos de causas diferentes. Causas orgânicas, biológicas, causas sociais, causas psicológicas